a sua rádio onde você estiver. J Quest, pro J, fala pra ele, vai. Ei, irmão, hoje era pra ser, o dia que ela voltaria de vez, um dia pra não se esquecer. Mas você ainda não se ligou. Ei, irmão, hoje era pra ser uma daquelas noites de paixão, a paz te pedindo passagem. Mas você sequer se desculpou. Oh, você não mudou. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Segunda hora do programa de hoje, sábado 20 de agosto de 2016. E sempre frisando, né, que você pode interagir conosco através do WhatsApp 45 88282828, telefone 3028-2828, Facebook Transamérica Foz, no Twitter arroba Transamérica Foz e no sinal de fumaça. Bom, não adianta mandar porque o estúdio aqui é fechado e não tem janela e a gente não tem como enxergar, né? Se você é garçom ou garçonete,

Programação musical aqui no Front. E vamos agora a mais um brevíssimo intervalo aqui no Front Transamérica. E essa trilha, não nos deixe esquecer, né? Hoje tem Brasil e Alemanha no futebol masculino nas Olimpíadas, valendo medalha de ouro. E a dúvida que estamos aqui é se hoje vai ter 7-1. Ah, tem sim, senhor. Mas esperamos que só aqui no Front, no quadro do 7-1 da semana. Ou será que é melhor a gente tirar até o quadro do ar, né? Por garantia, porque sabe como é que é, né? Front Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.